2, conversou para ser cancelamento, correu esquerda, vai na proa 010, limitado pela, limitado pela magnética 080. Estabilizou? Estabilizou o motor, prepara-se 753, bom dia. Bom dia, tráfego ocupado, Senegal no 016. Pouso autorizado, senhor Pista no 0, vento calmo, Senegal no 06. Livre posição, quanto será que tem você? 28, para a direita, 219. Autoridade Pouso Pistana 0, já preparado, 2-10. Pois, ô, quanto mais é bom. Sala 5-2, para a direita, 2-9. GG3, chamador centro do Chico, 1, 2, 8, 2, 1, 8, castigado em 2, 2, 1, 0. Controle Salvador, com identificação ZKZ, chegada do Red 1 para o nível de voo 050, ajustadinho aqui no 017. Nós temos chegada a guarda, com o nível 312. Estamos indo avançando, você vai conseguir na autopista na frente. Descida para 1.500. Contato de novo no 1.500, está passando em geral na cabeça. Vou para o Veracruz, está à sua esquerda para voltar ao eixo do Veracruz, vou na proa 040 em São José. Vamos conferir na aproximação da décima zero. Canela 312, vista para 310, acima do São José, 17. 3179, autorizado a linha de colapso, estamos zero, vento clareado, dois nomes. Roger, Fox. Eu sou o César, nós tínhamos que chamar essa hora, agora é um 2 em 1. Sim, pouso autorizado, pista na 7, vento variável com 3 nós. escuta. 9:30, decolagem 27, no contrário do 08. 208, com 17, 9:30, graça boa. Controle Salvador, bom dia. É o azul 2796 na quadra. Azul 2796, confronto radar na decolagem, que fazia sair da ponte para o meio de voo 190. 190, viu, azul 2796. Estado controle de Salvador, sem identificação. Este Brasil, chegada com o Médio 1 para o mesmo de voo 0.0, ajusta a telecrama 0.7. Vento 1, 1-0.